Salvador, Salvador, gol no 755, informação Tango, autorização confirma. Gol no 755, boa tarde, para Confins, confirma nível. 400. 00 será coordenada, aguarde, mantenha a escuta. Ainda precisa? Agora é Val Sagaz. Ok. To 5488, Coca Identification, Centro Level 050, Cabo Rafa. Squawking Ident, down to 050, Cari, arrival 35488. Controle Gol no 396. Gol no 396, boa tarde, identifique. Chegada Cari, dentro para 060. Chegada Cari para 060. Disponível. Alta DCT decolando a 17 com curva à direita após a decolagem. A saída corredor axé, mantendo 1 no mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. Transponder 01154 e a frequência do controle 119 decimal 35. Frequência da torre 118 decimal 612. O grupo 1 no pé, com corredor axé, a liberação do controle, mínimo na nova, decimal 35. A mínimo na nova, colocar na 8, decimal da dúvida. Suspendo agora 154, bravo com isso. Bravo Quilinho Índia, cotejamento correto, ajuste 10116. Para acionamento e táxi, chama agora a torre. Tem um bom voo e boa tarde. Bravo com isso. Al Salvador, gol 10-3. Azul 4065, mantém 340, chame agora Brasília. Azul 304 negativo, 1273 e lá, solicite. Gol, levar o Sagaz da saída. Graças. Gol, gol no 925, livrando a sua escuta. 925, boa tarde, táxi via Alfa. Irá ingressar no táxi Kilo Pátio 3, irá aguardar para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai aguardar para entrar no principal no 925. Ok, Bravo, Kilo, Índia, tá livre acionamento, chama para o táxi, que negar no 016. Kilo, Quebec, Serra. Veracruz, Salvador, 210, 10, 10, 10. 016, tem um vovô, boa tarde. Veracruz, 016, na Golfo, chama na torre, 1286, 2235, obrigado. Solo Salvador, 321 na saída da Tana, posição 3, pronto, pushback, acionamento. 3217, no gate 03, está autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Deixa eu formar para o táxi, 321 na saída. Alinhado e pronto para a decolagem. Ah. 020, chama agora para o Salvador, 119, decimal 35. Aquecionamento. Time, moto 1-2 está livre, o Avianca 6321, chame táxi. Livre, vai chamar o táxi, 6321. O 925 está livre, ingresso, pátio principal, gate 05. Livre, ingresso no pátio principal, gate 05, no 925. 5, 126, 55. Foxtrot, livre decolagem da 17, o vento ali 220 graus com 8 nós. Livre decolagem, o grau é de Okay. 3567, autorizado final ILS do Rudolf para 2010-2016, informe estabilizado. Para o ILS Zulu, 2000 pés, com 10, no meio, você? Afirmativo, 10 no meio. Avaxuí Foxtrot decolou aos 33, chama o controle 1935, tem um bom voo e até o regresso. Salvador, boa tarde, só batendo o telefone. Prossiga, Xtay Foxtrot. O Xtay Foxtrot decolou da ONU 7, vai ingressar no corredor Axé. Tenta ingresso no corredor Axé, se for para o ONU 1010, informe para da Barra, Bravo, Xtay Foxtrot. Para o ONU 1010, comandado para da Barra, Bravo, Xtay Foxtrot. 5-5, pronto para a cópia. Claro, porque vai estar. Sete cinco cinco pronto para a cópia. Pronto para a cópia, Bruno 755. Bruno 755 está autorizado para Confins, número voo 400, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, após decolagem mantém proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5035. E a frequência do controle 119.35. Autorizado Confins nível 400, vai pela Upper Whisky 58, pista 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda Gole Eval Sagaz. Transponde 5035, controle 1935. Correto, Bruno 755, chame pronto, o ajuste é 10, 16. 10, 16, chamada pronto, Bruno 755, obrigado. Solo Salvador, gol no 1785. Gol no 785, boa tarde, prossiga. Boa tarde. São Tango, 380 Galeão. 380 para o Galeão, será coordenada, aguarde cópia. A saída será Goleval após Krat. Goleval após Krat. Guardou. Autorizado final LS Zulu 28. Autorizado LS Zulu TAN 3567. Gol no 396, vetor para sequenciamento, direita, proa 090. Desse mantém 4000, sobre qualificações, voe para o Zan, cruzar radial 1110. Afirmativo para 4000, proa 90, em caso de falha, voo Zan e completo ILS. Controle TAN 3835, na Goleval, passa 2000 pés. Contato radar, vigilância na saída Gole, Val, TAN 3835. Ciente, confirmando após 3 mil pés, reintercepta a subida, 3835. Presente, já está autorizado. Ciente, está presente, obrigado. Sotaxi, o Avianca Brasil 616321, nosso POP é 99, autonomia 330, alterna com 15. Só porque vai estar. Avianca Brasil 6321, com o número 2 no ponto de espera, via Juliette, Alfa e Golf. Quando pronto, vai chamar a torre 1 no noite, decimal 612, ajuste 10 no 6, tem um bom voo, boa tarde. Juliette, Alfa e Golf, número 2, ponto de espera, torre 286. Obrigado, senhor. Um bom trabalho. Bom, 18 desse mantém a 4000. 4000, 28. 1, 2, 4, 2, 5, alterno, 2, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 40, ELM to be the localizer. Left 040, limited by localizer course, 5488. Voo 380 via Upper Whiskey 58. Decola da pista 28. Após a decolagem, vamos ter proa até 3.000 pés. Após curva esquerda, na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5042 e a frequência do controle 119.35. Congresso 380, Upper Whiskey 58, decola pela 28. Mantém a proa até 3.000. Após a curva esquerda, na perfil da Gole, a transição Eval e após Sagaz. É o 5042, transponder 1935, esse é o gol 1-0 na cidade. Atchame pronto, gol 1-0-1-3, ajuste 1-0-1-6. Passaremos. Após o atendimento do acidente aqui, tá, decolou, agora em patrulhamento preventivo 510 na escuta do controle, momento na radial 291. Está vindo para Salvador? Está em patrulhamento. Deixa a parte para regresso, Guardião 01. Reportará para o regresso, Guardião 01. Five 488 reduced transport speed and perform blind check. The next vector will intercept the localizer. Slowing down now 170, okay? Gol no 396 esquerda na proa 030, limite localizador, gol no 396. 030, limite localizador. 5488, turn left heading 300, report established on localizer. Left 300, call back when established, 5488. Controle Salvador, Guardião 01, nota visual com campo, fora retorno a Salvador. Sente, chame torre 118.6, tenha um bom pouso. Torre 118.6, grato, Guardião 01. São 3567, torre 118.6, bom pouso. 76, boa. Oi, Salvador, Guardião 01. Guardião 01 vai aproximar. É, pela final da 1-7, ok? Aguardando instruções para aproximar direto para o pátio. Eu aproximar para a final da 1-7, aguardando instruções para o pátio do Graé, Guardião 01. Ono 785, pronto para a cópia. Salvador, boa, 3567, estação estabilizada, baixada travada. 3567, boa, aguarde liberação para o pouso, forma aeronave na final da 17, já está agora 1 milha e meia para o pouso, não interferirá no seu pouso, ok? Aguarde liberação. Gente. Aqui no Quebec Serra está livre, pouso na 17, o vento é de 230 graus com 8 nós. No localizador, vou dar mais outra para interceptar, pois é o número 3 na aproximação, irá seguir trás para sua frente, o AT-72, que já está no localizador. Certo, obrigado. 380 via Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Após curva esquerda, na saída Gole, Eval, após Krat. Transponder 5563 e a frequência do controle 119.35. O 1785 380 Zulu 14. Após Toquim Upper Alpha 317. Na Gole Eval após Krat. Após decolagem 28, mantém a proa 3.000. 5563 e 935 controle. Parte 5, tenha uma boa tarde. Tower, good afternoon, trip 5488, now establish on localizer course runway 28. Trip 5488, maintain your approach, expect landing clearance. Expecting landing clearance, 5488. Bravo, Kilo Índia, alinha e mantenha 1-7. Alinha e mantenha 1-7. 4567, informa o helicóptero da polícia, vai pousar à direita do eixo de pouso, aqui próximo à cabeceira 10, não interfere no seu pouso, ok? Ok. Torre Salvador, TAM 32, 1900, informa que tem condições de decolagem sem parada. Ok, 3217, estou ciente, mas deverá aguardar ainda na Alfa, devido à interferência causada no glide, quando a sua aeronave entra aí na Golf, tem uma sequência para pouso na 28, após essa sequência que será autorizada a sua decolagem. Agora faltava 2.8 milhas de por segundo. Preparação, curva esquerda, na prova 240, limitado a 50 milhas afastadas por segundo. Após a sua navegação, prova de bria. Motivo da recuperação para a proporção de 12 horas, 1.0 minutos para cruzamento, nível 370, procedimento previsto de descida para Porto Seguro, 1.320. Guardião 01 na final, parte do Grécio. Está livre, pouso, reporte no solo controlado. Quadrado solo controlado, ou não. Poxa, mas tá totalmente visual, a gente vai decolar? Estou 3567, seu solo aos 43, livrando à esquerda, chama o solo 21.9, tenha uma boa tarde. Livra aqui na Delta, né? Estimativo, à esquerda, na Delta. Esquerda na Delta, 3567, boa. Então, próximo vetor para interceptar o localizador. Mantenha pronto. Não me escuta. Tente do táxi, Índia Alfa, guarda-se da Delta, a sua escuta, gol 1755. Solo, gol 1925, informação uniforme para Brasília 360. Liga 925, mantém escuta agora. Ah, escuta, 925. 3567, boa. 3567, boa tarde, táxi em frente, via Alfa, Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio principal. Ah, ok, segue então em frente aqui pelo pátio auxiliar, Kilo, TAM 3567, correto? Firmo, Kilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Gente. Novembro, Papai Romeu, Sierra November Victor, boa tarde, prossigamos. Onde está passando o farol da barra? Gente, Guanambi será coordenado 300, mantém a escuta, aguarde o Papai Romeu, Sierra November Victor. Para a coordenação em pouso, Bravo X-Ray Fox. Objeto 6720 descendo via até 2000, já está autorizado ILS Zulu para a pista 28. Via 2000, está autorizado ILS 6720. 6720, ombro 80. Doutor, então 3217. Consiga, 3217. Amigo, se a aeronave está visual, é só avisar ela que pode ter variação do glide na final para deixar a gente decolar, senão a gente vai ficar aqui até quando? Ok, vou checar se existe espaço para a sua decolagem após o gol, que está agora já a 5 milhas na final, ok? Obrigado, amigo. Boa, teimoso. Tráfico no Índia está livre, decolagem imediata da 17, o vento é de 230 graus com 8 nozes. Livre decolagem, abraço também. 3448 on the ground at 45, leave to the left and call ground control at 121 that's Monaro. First left on 121 that's Monaro, thank you. Novo limite, você aprovou mais 2,5 milhas. 2,5 milhas é o novo limite, 9607. Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém-se regras de voo visual, é próximo, reporte próximo a Piatan. Reportará próximo a Piatan, Mike Eco Delta. Via Alpha Juliet, and the remote 1-4. Taxi cleared via Alpha Juliet, April 1 to position 1-4, 35488. Que o Índia decolou de Salvador às 4h30, chama o controle 1935, bom voo e até a volta. Transfere o controle, Bravo, que o Índia. Boa tarde, São 3628. 3628, mantém aproximação, aguarde liberação para o pouso. Na escuta. Pista 28, após decolagem, mantém proa até 3 mil pés após curva esquerda na saída Gole, transição ao fito. Transponder 5034 e a frequência do controle 119.35. Sente, autorizado Brasília no 360 pela número Zulu 17. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil. Após curva esquerda, saída Gole ou fito 5034 é o transponder, controle 119.35. Chame pronto, pushback, acionamento, gol 925, ajuste 10 no meia. 10 no meia, chama na pronto, 925. Proa de Jona, tráfego 1 hora, 40 milhas, no rumo sul, nível 360, com o Boeing 7777. E aeronave chamou o solo? Solo 396, são solos 48, livre a próxima à esquerda, chame o solo 21.9, tenha uma boa noite. 319. 655, boa tarde. Delta, tráfego sentido contrário a mil pés, passou aí o farol de Itapuã. É um PA30 pela linha do litoral, meu pé sentido contrário. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 7, será Delta, obrigado. Bravo Kilo Índia, traz sentido contrário, tá próximo já do farol da Barra, mantendo 1.500 pés. É um Serra Kilo 76, com destino a Salvador. Papatango, informação para o Papatango, Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia, 7. Solo Gol no 391, no 396. E após vai ingressar no pátio 3, ok? Em frente via Alfa, após Juliette, para o pátio 3. Alfa e Juliette, pátio 3. Sete ali, mantenha 28. Sete. Torre Salvador, boa tarde. Avianca Brasil, 6321. Ponto de espera da 28. Avianca Brasil, 6321. Boa tarde. Após a decolagem do TAM, a linha mantenha 28. Após o TAM, a linha mantém na 28, 6321. Bom, TAM 326. Perdão, TAM 3628. Seu solo 51, livrando. Chama o solo 121.9. Tenha uma boa tarde. 29, boa. TAM 3217, está livre sua decolagem da 28, vento de 210 graus com 5 nós. 217. 10. O meu CA November Victor, é o solo pronto para cópia? É, November Victor, só informe o estacionamento, vai decolar da 197. Mike Echo Delta, se você baixa para 500 pés, chamada torre. 10. 0, a rota DCT, decolando da 17 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, após Eval, após direto. Transponder 5044 e a frequência do controle 119.35, frequência da torre 118.62. 755, boa tarde, mantenha-se na Taxiway Alpha, aguardando para ingresso na Golf, ok? Ok, vai se manter na Alpha. Tá 3217, decolou 52, chama o controle 1935, tenha um bom voo, uma boa tarde. 935, tá 3217. Salvador, tá 3217, decolou, mantendo eixo até 3000. Prosseguir. Tá 3628, ingresso Juliette para o gate 08. Juliette 08, 3628. Pessoa da saída Gole Eval e código normal 5027, posição normal. E 5027, confirme, já pode aprovar Gole? Após 2500, direto Gole, porém acione código 5027 ao invés de 67. Acionado, 5027. É contato radar, no acionamento do código, vigilância. Então, 3217. E 2500, vai agora, 3217. Objeto 6720, torre 118.6. 18.6, boa tarde. Patrulha Bravo, por mim, já passa para a barra. Tente manter a regra de voo visória, tente para a próxima aí, a Itaparica, próximo aeródromo aí. Tem uma aeronave já mantendo 1000 pés, um Cernão 50, naquele setor, em toque arremetida. Mantém regras de voo visuais, frequência de coordenação e pouso, Bravo Quilândia. É, o Bravo Quilândia solicita 045. Então mantém essa frequência subindo para o 045, Bravo Quilândia, reporte para a descida. E seu destino será Valença? É, não, o voo é Salvador, Salvador vai operar CGL sobrevoo de Valença, o Bravo Quilândia. Então reporte para abandono. Sinal 045 em descida para o ciclo de tráfego de Valença para ter tango, toque remetido. Voltará para descida do 045, Bravo Quilândia. Decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, Eval após Scratch. Transponder 5050 e a frequência do controle 119.35, torre 118.62. Webjet 6720, cheque o trem, venta 230 graus com 8 nós, tá livre pouso na 28, 6720. O trem baixado e travado, tá livre o pouso na 28, 6720. Agora 5 mil, ah. Chame controle 1935, tem um bom voo, uma boa noite. Mantenha pro até 3000, após chame controle 1935, boa tarde. ILS Zulu para a pista 28, após Cariuzan para o final ILS. Gol no 612. Cariuzan descendo para 3000, gol no 612. 142 a bordo. Positivo. Gente, bom no 785, grátis, táxi via Índia Alfa e reporte antes da Delta para prosseguir o táxi na minha escuta. Índia Alfa, chamo de Delta para prosseguir. Gol no 785. Gol no 755, após o pouso do Webjet, ali mantém a 28. Ali mantém após o pouso do Web, 755. Controle Salvador, boa tarde, Avianca 6321. Avianca 6321, no contato radar, na saída Gole, eu fito, subindo para o 320, Avianca 6321. Gole, eu fito, vai passar 3000. Quando possível, esquerda pro Edvalson. Inicialmente Gole, Avianca 6321. Autorizado Gole, então grato, 6321. 3217 no Recife agora, na frequência 128.8, câmbio. 28.3217. Papa, papa, papa, Mike Eco Delta, tá livre o circuito pela direita da 17, reporte cruzando a final da 10. Livre para 17, reportará a sinal da 10.